Torre 1-1-8-3, Mal 95. 0 Charlie 402 informou que vai utilizar toda a extensão da pista para procedimento de pouso. Continua a aproximação, vai dando pista livre. Pente com o número 62. Subir torcido Delta, contato radar decolagem. Pulo para nível 100, sem restrições na saída mão. 100 sem restrições na mão, isso aquilo dentro. Canal 6255, chame o sinal Salvador 120 decimal 8. 208-6255. Salvador 6255, bom dia. Canal 6255 dessa via, para 3.000 pés, ajuste de altímetro 1019. Via 3.000 pés, 1019, 6255. Alfa, Tango Serra, solo aos 2-9. Espere, pista direita e chama o solo. Frequência 1-2-1, decimal 1. Condições livrar via Delta? Contorno no pátio principal, Lima, mais Quebec, né? Quebec, Torre 118-95. Subir a Lima. Gente, estou na Lima, chame Torre 118-95. Na Lima, vai chamar Torre 118-95. Zero, zero, estabilizou? 9-6-2-0-0. Acabou de estabilizar, full LR, 6200. Gente, chama agora a Torre, Salvador, 1-1-8-3, mal 95. Ok, 219-102-95, certo. 6255 de sua via, para 2.000 pés, autorizado, final ILS, X-ray, pistão na zero, informe estabilizada. Gente, para 2.000 pés, autorizado ILS e X-ray, chamar estabilizado, via 255. Bom dia, é o 6200 da Oxaner, full e aderente. Oxaner 6200, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sim, prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso, 6200. 255, efetuar um desvio? Negativo. Subi por quilo delta, confirme proa ideal para o destino. 317, senhor. Direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Esperando direito, 21, pode. Voo 1556, sente na informação Kilo para o Galeão. 1556 para o Capo Galeão. Pronto. Luna 556, autorizado Galeão, Rico 360, pelo November 857, decola pista 90, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irumi, consórcio Salvador, Luna 1935, transponder 5167. Pela 10, pela direita, Dael, Leda, Irumi, 0935 ao controle, 5167, eu transpondo pro gol 1556. 1556, eu tô de mais correto, Chebron. Ué, só Salvador, gol 1162, Chebron. Gol 1162, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0, gol 1162. Desça via para nível 050, autoridade de chegada marca NH 1019. Desce via para 050, com 19, azul 4022. Controle o azul 4207. 5, se tiver que autorizar, chame táxi. Autorizado, chame táxi, CT3, 1099. Tô no 162, chame antes, tá aqui a Juliette. Será a sua Juliette, no 162. 251-3325, boa tarde. Chanel 6200, do solo 33, primeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. 6200 no solo, vai livrar a direita e chamar o solo 21 no decimal 1 no chané 6200. Patambo Lima, Kilo Zulu, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Entendeu, direto Alfa, vai reportar a posição antes do Juliette, 6200. Afirmo. Alfa, Patambo Sierra, autorizado, ingresso a pista 35, até a Taxi Mata, reporte pista livre. Patango Vitor Charlo tem autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Claro, tá sim, cadê a matilha aí? Vitor Kilo Delta, solicita cancelamento e atenção 1-0. Patango Vitor Kilo Delta, plano de voo modificado aos 1-4-3-5. Confirme nível desejado. 1-0-5. Patango Vitor Kilo Delta, suba e mantenha nível 1-0-5. Chanel 6255, bom dia, mantenha aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego Carajá, alinhado, aguardando para decolar. Patambo Vitor Charlie Hotel, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Hotel NG. Tango Lima, Kilo Zulu. Coral para nível 07. A mensagem chegou a ser levantada por Lima, Kilo Zulu. Chanel 6255 avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Teve pouso, Chanel 62. Patango Vitor, Charlie Hotel, decola de 37, chame controle Salvador em 1-19, decimal 35. Decimal 35. Tchau, tchau. Bom dia, Vitor Sierra Céu, decolou da 10, saída Momo, não se escuta. Ok, segue o táxi, direção de Juliette para o 086200. Vitor Thiago Hotel, contato a dar na decolagem, suba para nível 100, saída Momo. Positivo, saída Momo 100, tem condição de manter 1.500 pés de razão, caso libere da restrição. Papa Tango, Vitor Thiago Hotel, livre das restrições, suba para nível 100, saída Momo. Positivo, livre da restrição, vai subir para a centena, Vitor Thiago Hotel. SOC 3191, está com 214 a bordo, tem 3 horas e meia de andamento, está na Campinas. 3191, autorizado táxi em frente, parte principal, segue bem, já posso esperar da 90, torre 118, acima da 5, negão na 09. 09, autorizado táxi em frente, volta para a 3195, da 3191, bom dia. Papa Tango, Alfa Tango, Serra, está livre. Chinama 355, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Tomadora da 3191, ponto final da 10, pronto. A 3191, autorizada a linhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 13 nós. Autorizada a linha de cola na usada da 3191. Tipo Romeu, até o Romeu Golf, qual a intenção do voo? Oi, Itapuã, 500 pés autorizado. Decola da Enrimar, com proa da pista 17. Controle de Salvador 119-35. Aciona transponder 0121. 0082, desça via para 2.000 pés, está autorizado, final ILS X-Ray, pistão a zero. Informe estabilizado. Desce via para 2.000, correio 19, possibilidade de manter a velocidade mais alta, desculpa, até mais alto de zona. Autorizado manter a velocidade número 1 para aproximação azul 4082. Sim, atrás para estabilizar, manter a velocidade. Lima X-Ray, Guarulhos, 5 minutos corta. Indo para Guarulhos, uma centena? 20, só um minuto. Passar 3895, autorização Guarulhos. Serviço radar terminado, 40 milhas, noroeste, Salvador. Para serviço de formação de tráfego, para serviço de formação de voo e alerta, Frequência centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.85. Controle, Vitor Tiago Delta, passando 085, atenção, é centena, solicito mudar as regras para visual está presente. 105 nível, estimado de pouso em terra, Weber Tango Romeu, 115, Vitor Tiago Delta. Brau, controle Salvador, 1935, transponder 5150. Ah, tá, é Charlie Hotel, regra de voo modificada aos 1442, suba e mantenha o nível 105, correção, 105. 105, Vitor Tiradel. Na 3191, no contato radar na decolagem, suba as vias. Saída da El. Sobe via saída da El, da 3191. Espero, primeira curva à direita da El, Leda, Motiva, controle de Salvador 11935, transponder 5175. Três, 895, 340, peso do 10, pista 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, 1935, 5175. Correto, peso 935, pronto. Camarela. Tango, Vitor Charlie Hotel, confirma estimado de pouso. Estimando Piritiba, 1515, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, sim. O Z3191, não seja de desvio à esquerda para evitar a formação, você vai manter para 2005, ou a direita da EL. 3191, se tiver condições de ir direto, Leda. Mano, Leda, obrigado, Z3191. Informa chuva leve sobre o campo. Sim, essa vai estabilizada aqui na azul 4082. Gente, na hora torre 1-1-1-1-1-1-1-5 azul 4082. Você confirmou 2-9-5? 1-1-1-8-9-5. Graças. Torre Salvador azul 4082, agora a 2 milhas do demarca. Azul 4082, reporte passando o marcador externo baixado e travado. Vai, coitado. Hotel Romeu Golf, decolagem por conta em risco, vento 130 graus, 152, 159, reporte nacional para 17. Sobre decolagem, reportar a nacional da 17, Hotel Romeu Golf. Regressa para Salvador, ou se arranja com isso? Gente, mais que o Juliette Romeu mantém as condições visuais na escuta permanente do controle, reporte no farol da barra, ingressando no litoral sul de Salvador. Farol da barra, eu vou ficar fora do solo visual com aeródromo e com aeronave na final. Gente, hotel Romeu Golf, mantenha o setor, efetue 360 pela esquerda, aguardando autorização para o cruzamento. 360 pela esquerda, vai aguardar, hotel Romeu Golf. Azul 4082, informa o tráfego Robson 44, mantendo o setor norte do campo, não interfere com o pouso. Sim, 402. Paulo Salvador, eu vou com noite, né, pá? Para Maceió, qual seria a saída? Cuca, Jamaracaju. Cuca, Jamaracaju. Oficial visual coronel na final, que autorizado para na rede da guarda. Hotel Romeu Golfo autorizado, cruzamento da final. A 1-0, retaguarda do tráfego, atenta às esteiras de turbulência, ajuste no 0, 1-9, reporte este da pista 1-0 livre. Autorizado cruzamento, reporte na pista 1-0 livre, o Hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golfo, retifico, reporte eixo da final da pista 1-0 livre. Reportará o eixo da 1-0 livre, o Hotel Romeu Golfo. Torre, bom dia. Gol 1-5-5-6, ponte espera da 1-0, pronto. Gol 1-5-5-6, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém, 1-5-5-6. Capitão Vitor Lima, que tem livre acionamento, chame táxi. Azul 4082, no solo de 49, libere direita, chame controle solo em 121, no décima 1. 211, azul 4082. Azul 4082, bom dia, livro. Azul 4082, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, espera 1, azul 4082. 3-2-5-3-1, avião agora. Passou o sinal da barra, vai cair pela de Paris, o Max Lett Romeu. Gente, pro de Paris, qual o caso sobrevoo, o Max Lett Romeu? Autorizado, Samaritano. 5-5-6. Hotel Romeu Golfo já livrou o eixo da 1-0, está comprovado para Itapuã. Gente, Hotel Romeu Golfo, reporte no através do farol de Itapuã para a transferência. Reportará no farol, Hotel Romeu Golfo. São Vitor Charlie, hotel controle. Prossiga, senhora. Serviço radar encerrado 37 milhas noroeste de Salvador. Mantenha nível de voo 085, frequência livre para autocoordenação e para serviço de informação de voo e alerta. Centro Recife 125, decimal 45, alterna 12685. Positivo 2545, alterna 12685, porém está mantendo a nível 105, ok? Gente. Eu vou estar através do farol Itapó. Gente, transfere controle Salvador em 119, decimal 35. 985. Hotel Romeu Golfo. Transfere controle, Hotel Romeu Golfo. 1-5-5-6, decola 5-1, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Nível de voo 360. Via 360. 1-5-5-6. É o Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo. Até o meu gosto, prossiga. Decolado em Limar, tá no farol Itapuã, vai manter sobre o 510 entre Itapuã e Tietê. Firme as informações? O meu gosto confirma para o controle, vai manter sobre o até no máximo o bairro de Tietê. Pode repetir, por favor? O local que sobrevoa é o bairro de Piatã, confirmo. Afirmo, e Piatã e Itapuã. Retorne a frequência da torre, 118-395. Retorne a torre, até o negócio. Negativo, mantém o PC da saída, não sei se você começa. Olá, mantendo o escuto permanente, vai ajustando a 08 com referências visuais. 08 vai manter referências visuais, escuta permanente, tá? Entre Piatã e Farol, Itapuã, Hotel Romeu Golfo. Sente. Lima, X-Ray autorizado a alinhar e decolar, pistuna 0, vento 130 graus, 15 nós. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Está presente, iniciando, Mike Juliette Romeu. Vitor Lima, X-Ray, decola aos 5-4, chame controle Salvador em 119-35. Agora com Salvador em 119-35. Vitor Lima, X-Ray, uma boa tarde. Boa tarde, Lagoa. Victor Lima X-Ray, prossiga. Decolado da 10, saída Coral, Victor Lima X-Ray, ascensão 100. 168 a bordo, Galeão 340. Confirma a autonomia? 340. Retorno 95, parte principal, taxa Índia, ponta de espera 10, 1, 8, décima 95, quem negar 10, 1, 8. Índia 1895, 1018, na 3295. Uno 556. Diga. Uno 556, chame Centro Recife em 125, décima 1, bom voo. 51, obrigado. Hotel Romeu. Correção, Mike Juliette Romeu. Controle chamou, Mike Juliette Romeu. Sobrevoo vai ser nessa posição, confirma. A presente posição está buscando o ponto ideal, Mike Juliette Romeu. Tudo bem, ciente. Se eu fosse deslocar para a região de Pituaçu, o senhor me informa que tem um tráfego sobrevivendo naquela localidade também, ok? Paciente, só informe para o Mike Juliette Romeu, é o Romeu Wolf, na região de Pituaçu. Afirma. Paciente, Romeu, já avisou. 3895, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-3-9. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 3895. Serviço radar encerrado, 4 milhas para a posição Coral, mantenha o nível 080, chama o controle Ilhéus 120, décima 1 no bom voo. Controle Ilhéus 120, décima 1 no bom voo. Ilhéus 120. À direita, saída da El, Gleda, Irumi, controle Salvador. 1935, transponder 5406. Correto, ainda vai ingressar na área de controle Ilhéus e aí com ele o senhor pede a coordenação da proa de MAP, ok? Para ele coordenar o centro Recife. Sim, senhor. É porque MAP é no limite da sua terminal. Mas então tá bom, eu converso com Ilhéus e vejo com a outra proa. Colares que mantém a nível de voo 340 via subida da Elfa. 340 via. Sony Salvador, boa tarde. Janela 356, transfere informação pelo cruzando 205 pelo 50. Janela 356, contato com a Sony identificação. Se mantém a nível de voo 050. Via chegada à área, ajuste 1-0-2. Batida 050, na chegada à área, poderíamos voar ITAP da presente, 6356. Autorizado ITAP, 6356. Então, 050, voa ITAP, 6356, chega na área. Foi autorizado, se mantém a nível 1-2-0. Manda 1-2-0, Sr. 962, vê se mantém a 2000 pés. Autorizado chegada, corrija, autorizado, procedimento de ADS-XB para a pista no zero. Ajuste no 018, reposta no curso localizador. Descendo para 2000, autorizado de ADS-XB no 0, ajuste no 018, reforçará o localizador no 962. Corrija a saída, é bomba, transição Neni. A 4 minutos para o topo, a matilha de 935, transponder 5411. Romeu Vitor, decola da pista 1-0, mantenha a saída bomba, transição Nenim, com curva à esquerda e controle 1-1-9-3-5. Autorizado 3-0, abertura 2-0, decolada 1-0, curva esquerda, saída bomba, transição transponder 5-4-1-1, controle 119-3-5. Salvador, boa tarde, 32, vamos bem, atente na informação, quilo. Confia para o controle. Tan 32, 16, atente na quilo, atingindo 150. 32, 16, senhor, identificação desse, mantenha nível 0, 6120, vigilância e chegada à maré. Chegada à maré, 6000, identificou. Turista Duna. Negativo. Dessa via, chegada com 32 no meio. Desvia. Passagem, controle azul 4076. 4076, sua identificação desse mantém nível de voo 070, vigilância, chegada amarela, ajuste de altímetro no 08. Descendo 070, chegada amarela, 4076. Estabilizou a 962. 962, torre em 198, decimal 95. Torre 895, 962, boa. Torre, bom dia, boa tarde, boa 962, passando o externo. Voo 1962, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 170 graus, 109, QNH 108. Livre pouso, pista 10, 108, 962. É 356, desse mapinha 2000 pés, sem restrições, ajuste no 018. Autorizado final do ILS X-Ray para ficha 10, reporte localizador. Décima 2000 pés, sem restrições, ajustado 10118, autorizado ILS X-Ray, chama estabilizado, chama 356. 3216 para o ETAP, desce ao nível 050. ETAP 050, 3216. Azul 4076, desse mantém nível 0620. Ao 060, azul 4076. Cargo 9864, já teria autorização? Cargo 1864. Eu até o meu Golf, vale grade, sobrevoo para sobrevoo Pituba, 500 F. Confirma, Papa Romeu, até o meu Golf, prossegue para retorno? Negativo, sobrevoo Pituba. Gente, mantém esses 500 pés, chama controle 119-135. Chama controle 500 pés, vou pegar o meu Golf. 1962, Solos 11, livre à direita, chama solo 121-1. Sensação 291-1962. Papa Romeu, até o meu Golf. Papa Romeu, até o meu Golf, prossiga. Livrou, Piatã, agora para sobrevoo, Pituba, 500 pés. Tá avistando mais 7 Romeu à sua esquerda? Negativo, ainda não está visual. Tráfego da sua posição de 9 horas, 1 milha e meia, mantendo 300 pés sobre o mar. O Hotel Romeu Golf, fique atento. Ok, vai. Você sobrevoou no mesmo local, o Hotel Romeu Golf. Passando Victor Lima, X-Ray. Serviço radar encerrado, 5 milhas para a posição coral. Mantém o nível 120, chama em controle Ilhéus, 120-1, no bom voo. VLS X-Ray, reporte localizador. 1-0-9-3-1000, acionará localizador 3216. Confirme só o nível para ele. 1-8-0. 1-8-0 para ele autorizado. nível, correndo, Golfo 677, decola a pista 1-0, primeira curva direita, saída coral, controle de Salvador, 1-9-3-5, transponder 5-4-1-3. Correto, o Zupas 463 está em pronto. Gol 2067. Gol 2067. Gol 2067, quanto cobra? Quanto cobra, mas antes de copiar, eu gostaria de solicitar a possibilidade de uma saída R9 aí para essa promoção do nosso voo. S10, segue tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, mais 2320 da tarde. Cruzindo 2.90, 5.407. Chama táxi, segura 964, obrigado. Mobilizado no posto localizador, NS X-Ray 1-0, hoje chama no 356. É 356, complete, chame torre em 1-1-8-9-5, bom voo. 1-8-9-5, obrigado, bom. Salvador, boa tarde, Xenome 356, para ficar estabilizado ali, X-Ray. Xenome 356, continua a aproximação, reporta baixado e travado no marcador externo, QNH 1018. Mostrando o externo com chefe de trem, o Xenome 356, 1018, ajuste. Z2000, autorizado sinal do ILS X-Ray, reporte no curso do localizador. 2000, final da X-Ray. 2000, final da X-Ray, 3216. Ajuste, 1018, 3216. 18. Próxima rótula da Bacaxi vai manter sobrevoo em Duna, mais direto ao meu, sem interferir. Quente. Esse mantém a 4 mil pés, ajuste 1-0-1-8, reduzente cada 1-9-0-9. 4 mil autorizados, reduzindo 190 nós, 4-0-7-1. 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9, QNH 1-0-8. Autorizado pouso 1-0, ajuste 1-0-1-8, chama 3-5-6. Teve ajuste pro azul 4076? 1-0-1-8. 1-8. O Victor, autorizado assinamento na Elestar, chama táxi. Camará pronto, tá? Isso, grato. Ei, possui problema pra botar Mike com o meu Victor? Ei, a dúvida, boa. Gol 2067, autorizado Guarulhos 360, autorizou 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída bloco 1-alfa, controle Salvador, 1-2-1-1-9-3-5, transponder 5-4-3-6. Autorizado Guarulhos 360, Gol 2067, protegimento correto, time pronto. para o táxi Gol no 864, 2 horas de autonomia, 124 a bordo e o alternando é Recife. Sou 32 no meio, para essa informação, tráfego de helicóptero que o PSL está 510, um Robson 44, não interfere na aproximação, ok? Sim, a posição dele agora é aqui próximo de Duna? Afirma. Tem ele, não esquece, tem o campo à vista também, 32 no meio. 32 no meio, completo, chame torre em 11895, uma boa. 1895, uma boa, 32 no meio. Azul 4076, desça 2000, autorizado sinal do IADF X-Ray, está presente, está livre da restrição de velocidade, reposta no curso do localizador. S2000, reporta no lock do 4076. No 8, você confirma o evento? 1,40 graus, 1,09. Guardando, você está livre. L6356, solo 2,0, revisou, chama solo 1,2,1, decimal 1. 2,1, com solo, chama 63. Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, hoje na MSI, por favor. Salvador, muito bom, boa tarde. Eu vou no 864, ponto espera pronto. Estou no 864, mantém a posição. Vai manter. 56 milhas e meio, um helicóptero mantendo 510 sob a posição Duna, não interfere na aproximação. Ok, tem o próximo TQS, 407. Abandonando a posição Duna, pela suburbana, vai até Caribe, o Mike Juliette Romero. Puta, Mike Juliette Romero. Dado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 099, ajuste de altímetro 1-0-9. Ele pousa, pista 1-0, 1018, está 3-2-1-6. Visualizou 4076. O 4076 completo, chame torre em 11895, bom ponto. Torre 1895, o 4076. Informa, o teto está em torno de 3500, ok? Entendi, graças pela informação. A torre tinha passado pra gente que o Valério todo o campo permanecia visual. Vou checar de novo, graças. Obrigado. Estou confirmando, azul 4463, COB? Azul 4463, COB 94. Azul 4463, à direita, via taxa índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, que é negão 1-0-8. Azul 4463, direita índia, ponto de espera da 1-0-1-8-9-5-1-0-8. Autorizado o táxi, parte 5, reporta passa para ingresso, número 2. Passará para ingresso, diga. Salva Tango, Juliette, Bravo Delta, autorizado o cruzamento, pista 17, após Quebec, Mike Lima. Lima, chama solo, 121, decimal 1. Dois no meia, livrou, solo 2-4, chama solo no 2-1-1. 2-1-1, tá 3-2-1. O mais uma vez, pretende decolar 1-0. Gente, posso informar que o meu veículo reporta na Papá para cruzamento 1-7. Passará na Papá para cruzamento 1-7. Solo, 32 no meia. Afirmo, 32 no meia. 32 no meia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 32 no meia. Vitor, poderia confirmar novamente o POP? 06. Confirma 06, mais uma vez. 3. Autorizado pushback, acionamento, recorte pronto para o táxi. Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo no 2 decimal 1. Quebec, Mike Lima, na Lima, 119-1, Mike, meu Deus. Papatango, Juliette Bravo Delta, mantenha Taxway Lima. Dá pra gente modificar a sua vista de visual para 1-0. Regras de voo alteradas, 1525, veio para altitude de tráfego, ajuste em Salvador 1-0-1-8. Reporte avistando o campo, Alfa Tango Tango. Contra Tango. Um 1864, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0 igual 2-64. Belo povo. Solo, muito boa tarde, papapá, mais um meu visto para ingresso na Lima. Papapá, mais um meu visto. Mantenha a posição número 2 do táxi. Mantenha a posição número 2 do táxi. Na descida? 2230, acione identificação, desse mantenha nível de voo 050, vigilância e a chegada a AMA. Ajuste no 098. Identificou a chegada a AMA, descendo para 050, 2230. Papatango, Juliette Bravo Delta, guarde para a cópia. Juliette Bravo Delta, mantém a posição e desconsidere a autorização.